Vamos falar agora de empreendedorismo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Está conosco no estúdio o Volney Lampert, ele que é coordenador do Banco do Empreendedor aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio SRI. Satisfação recebê-lo aqui para anunciar, né, que estão vindo aí novas operações, né, por parte do Banco do Empreendedor, convênio também com a Fomento Paraná. Uma dessas linhas de crédito é uma linha que será aberta especificamente para os taxistas aqui da nossa cidade? Isso, Fomento Paraná está trazendo de volta recursos para financiar a renovação da frota do táxi, né? Momento bastante oportuno, porque de cada dois em dois anos, quase a metade da frota de táxis é renovada, né? Então, esse recurso vem em bom momento, bem no período que está para acontecer essa renovação da frota de Foz. Inclusive, já anteriormente, né, já houve uma linha de crédito aí para os taxistas e, na ocasião, aí, inclusive, muitos taxistas se beneficiaram dessa ação? Isso. Essa já é a terceira etapa de financiamentos para o táxi, né? Nós temos em Foz hoje mais de 240 carros financiados, né, pela Fomento Paraná. É a segunda maior frota do estado financiada. E esse recurso sempre é bem-vindo porque tem uma série de facilidades para conseguir obter ele. E o taxista que está nos ouvindo agora, né, que quer justamente ter aí acesso a esse crédito, como é que ele deve fazer? Há algum pré-requisito? Como é que vai funcionar tudo isso? Isso, ele nos procura ali na Avenida Brasil 1388, né, no Banco do Empreendedor. O pré-requisito é ele ter a permissão do Foz Trans para operar no táxi, né? Então, todo taxista oficializado em Foz vai ter direito a essa linha de crédito, né? O restante seria a documentação pessoal dele, orçamento do veículo. Agora, até com relação a valores, quanto é que vai poder ser financiado aí nessa nova linha? Nessa etapa do financiamento agora, a Fomento Paraná destinou R$ 26 mil por empreendedor, né? Por taxista, né? Ela analisou que o taxista vai dar o carro dele de entrada, tendo em vista que ele já tem a concessão, tem um veículo usado hoje, ele daria de entrada e financiaria o restante para entrar com um veículo de melhor qualidade, maior capacidade, esse tipo de coisa. E também com relação a prazos, o prazo é um pouquinho mais alongado também, né? Isso, seriam 48 meses, né? Ele vai conseguir financiar isso, a parcela vai ficar bastante reduzida, então alguns artistas estão reclamando um pouco da atual situação econômica por falta de passageiro e até um pouco de concorrência, então um prazo maior, uma parcela menor, vai facilitar para ele ter um veículo novo rodando na cidade. E até lembrando a questão da qualidade do serviço e tudo mais, o veículo novo auxilia também nesse processo todo, né? Isso. O que a gente observa é que um veículo novo, com certeza, não dá tanta manutenção. Veículo parado para o taxista, com certeza, é prejuízo no bolso, né? Então, veículo novo trabalhando, o taxista está mais feliz e o cidadão, as pessoas que visitam a nossa cidade, com certeza, vão ser melhor atendidas. Portanto, essa linha de crédito será reaberta aqui na cidade de Foz do Iguaçu, né, específica aí para os taxistas, mas também existe uma outra linha que está sendo trabalhada aí pelo Banco do Empreendedor, que diz respeito a empresas aqui da cidade? Sim, a Fomento Paraná também vai lançar em breve linhas de crédito para empresas de pequeno, médio e grande porte, que seriam para renovação de estrutura na questão de produção de própria energia, né? Então, energia solar principalmente. Então, o Fomento vai financiar esses empreendimentos com valores considerados para que essas empresas possam se autossustentar, né? Então, além de produzir a sua própria energia, o excedente pode ser vendido de volta para a Companhia de Energia Elétrica do Estado, né? Então, essa seria uma das principais linhas que vai estar operando aqui pelo Banco do Empreendedor em Foz em breve. Agora, uma das vantagens justamente é a questão da taxa de juros, né? Em todos os financiamentos que são feitos ali, todas as operações de crédito, enfim, a taxa de juros acaba sendo até subsidiada em razão do interesse que existe, né, por parte do Banco do Empreendedor para que as pessoas façam esses investimentos? Justamente. O objetivo do Banco do Empreendedor é focar sempre na geração de emprego e distribuição de renda no município, né? Então, taxas de juros menores, a gente consegue atender empreendedores que movimentam a maior parte da mão de obra do município, que seriam os pequenos empreendedores, né? Os microempreendedores individuais, os famosos MEIs, né? Então, atendendo esse povo, esse pessoal, esses empreendedores, que normalmente não têm acesso ao sistema de crédito tradicional, pela dificuldade de chegar num banco convencional e pedir esse financiamento, é que a gente consegue trabalhar com uma taxa de juros reduzida, subsidiada justamente para isso. As empresas emprestam, geram mais empregos, com isso a gente consegue movimentar a economia do município. Banco do Empreendedor, que fica ali na Avenida Brasil, né? Bem em frente ali ao Banco do Brasil, enfim. O horário de atendimento, como é que funciona hoje? O horário de atendimento está marcado das 8 às 14 horas para atendimento aos cidadãos, às pessoas que nos procuram ali. E fora isso, até às 17h30, a gente mantém o atendimento da parte parte interna, parte de organizar a estrutura para conseguir liberar esses financiamentos o quanto antes, né? Então, das 8 às 14, atendimento ao cidadão, das 14 às 17h30, por telefone e atendimento interno nosso. Até por telefone, tem algum número aí que a pessoa possa ligar para obter outras informações? Tem um celular 999-76-0072, qualquer horário, a gente vai estar disponível para prestar orientação com relação ao crédito. O número, portanto, é o 999-76-0072, número aí de contato, né, com o Banco do Empreendedor. E eu agradeço aqui ao Volney Lampert, ele que é coordenador do Banco do Empreendedor, por trazer essas informações aí para os ouvintes que nos acompanham aqui na RCI. Nós é que agradecemos a oportunidade que a rádio sempre tem nos dado e um serviço que a gente presta para a comunidade.